A lua não era suficiente para ele, porque ele queria dominar o castelo que estava aos pés. Ele olhava daquela própria lagoa, aquele grande velho, porque a vida dele, ele achava um sonho. O sapo que queria ser rei, para poder estar acima da lei, mas esse sonho jamais foi alcançado, e o sapo acabou morrendo amargurado. Que queria ser rei, para poder estar acima da lei, mas esse sonho jamais foi alcançado, e o sapo acabou. No final, o sapo não realizou o seu grande sonho. O seu mundo acabou naquela pequena lagoa, o jardim do castelo. E o sapo que um dia passou, que poderia ser rei, morreu com a esperança e ilusão, como já falei. O sapo queria ser rei, poder estar acima da lei. O sonho jamais foi alcançado, e o sapo acabou sendo desfilado. O sapo que queria ser rei, poder estar acima da lei. Esse sonho jamais foi alcançado. Hey!